como é que eu sei que estas setas do maligno, que nos conduzem para a destruição, para o medo, para a ansiedade, para o temor, para a angústia, para a agonia, para a aflição, como é que eu sei que elas são irreais? Porque a palavra do Senhor, que é real, disse outra coisa a meu respeito e a teu respeito. Aí nós conseguimos identificar, irmão, talvez o centro da maior batalha minha e sua, que não é contra os demônios fisicamente, não é contra os demônios como seres que estão aqui ao meu redor, mas é contra os dardos inflamados do diabo, o que é irreal, que ele gerou e que de alguma forma quis colocar na minha mente, na sua mente. E a única forma de eu combater o irreal é com a verdade, com a palavra. Eu estou com medo, veio sobre mim um pensamento assim, veio sobre mim um sentimento assim, o diabo está lançando seus dardos lá, dizendo que eu vou isso, eu vou aquilo, vai acontecer aquilo, mas não é verdade, a minha luta é contra isso, isso é irreal, eu vou lutar contra isso que é irreal. Como? Com a palavra. Com o escudo da fé, com a espada que é a palavra, e essa é a minha e a sua luta, irmão. O que é irreal e que está à sua volta? Quais são as coisas que nós acreditamos? Você já viu um ambiente mais propício para o maligno gerar o irreal do que as palavras? Não, mas você disse isso. Olha, está gravado, você disse. Mas não foi isso que eu disse. Mas você disse. Até chegar ao entendimento de que houve uma brecha para um duplo entendimento, e até corrigir, consertar o duplo entendimento, provavelmente já se foi embora um casamento, já se foi embora uma amizade, alguns vão embora da igreja, alguns passam o resto da vida amargurados. O que é que o diabo está fazendo e trabalhando para gerar irreal na minha mente e na sua mente? E funciona tanto para um sentido como para outro. Quanta gente viu o comercial e saiu convicto que a solução da vida é aquilo. Que tudo que ele mais quer na vida é aquilo. O sonho da vida é aquilo. E ele se envolve em tanta luta para conseguir, para correr atrás, até descobrir que aquilo é irreal. Mas o carro não é real, eu estou tocando no carro. Mas aquele sonho que o carro simbolizava já foi embora. O carro ou qualquer outra coisa. Quer ver coisa mais terrível? É você comprar um sapato que você viu na vitrine e amou o sapato. E na primeira vez que você calça o sapato, ele te fere o calcanhar. Ah, por que não usar esse sapato? Está me ferindo aqui. Mas esse sapato eu achei lindo, maravilhoso, mas ele é horrível. Mas o que você achou enquanto estava vendo na vitrine? Eu achei que ele era maravilhoso. O sapato não tem problema, você joga fora, você devolve. Mas tem muita coisa que gera muito problema se nós somos levados pelo irreal. A mentira é a linguagem do maligno. E ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. E a minha luta e a sua luta é contra o irreal. O que é que eu sinto e eu penso, mas não é real? Você tem noção do quanto nos custa ponderar nossas convicções mediante esta palavra, esta pergunta? Eu estou mais do que convicto. Será que essa minha convicção é real ou irreal? Se não estiver baseado absolutamente na palavra do Senhor, pode ter certeza, é irreal. Mas eu estou com um sentimento por aquela pessoa e que, olha, honestamente, ela fez... Como é que eu avalio se esse meu sentimento é real ou irreal? Pela palavra. O que é que a palavra diz que eu posso sentir mesmo quando os meus inimigos me atacam. O que a palavra de Deus diz é que é real. Então a minha luta é contra Satanás. Não a pessoa de Satanás, porque ele nem vem aqui. É um ser espiritual que não pode ser onipresente. Mas é contra o dardo inflamado que está na minha mente, na minha alma. Casamentos são desfeitos, negócios são desfeitos, vidas são desgraçadas, pessoas não rompem, não prosperam, não vão adiante, por causa do irreal. Ah, eu não dou conta. Isso aí não é para mim. O que é que a Bíblia diz? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Daí eu entendo a importância vital de eu e você nos aprofundarmos no conhecimento da Bíblia. Só assim eu e você conseguiremos vitória sobre o irreal. Quais são as atitudes ou decisões que eu tomo baseado em algo que pode não ser real? Quantas notícias? Eu ouvi dizer, olha, fulano me falou o que aconteceu, e de repente já, eu já tomo decisões, e às vezes é tudo irreal. Quantas informações passadas por terceiros chegam a você já um pouquinho mudadas? E se você toma uma atitude, você toma uma atitude baseada no irreal, você abre uma brecha para o maligno. Sabe o que é, Anderson? Porque eu ouvi, o Naum falou, ele me falou assim uma coisa assim e tal, tal. Eu gerei na mente do Anderson um cenário que, na maioria das vezes, pode ser irreal. Eu sou o diabo? Não. Mas ele consegue se andar, porque está ao nosso derredor, buscando tragar. Se a palavra do Senhor que diz assim, vá até o irmão e pergunte diretamente a ele. Se eu não fizer isso, eu dei brecha para o maligno. Naum, o que foi que você informou ao sócio? Foi isso? Eu entendi errado. E às vezes nem foi ele que entendeu errado. Às vezes, ao sair da minha boca, criou uma outra imagem para ele, porque eu também já tinha pensado em outra coisa. E não precisa ser problema. Podem ser coisas simples. Ele vai te esperar lá na esquina. Não é da de baixo, não. É na de cima. Eu entendi na de cima. Pronto, já surgiu o irreal. Mas quanta briga, quanto problema começa com uma coisinha desse tamanho. O que é que eu tenho pensado e sentido? Como é que eu derramo meu coração para sondar a possibilidade de algo que eu tenho com muita convicção ser irreal? Só há um lugar, irmão, que eu e você podemos e devemos estar. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é quem traz luz. No altar do Senhor, momento de oração, de adoração, de culto, de quebrantamento diante do Senhor, eu e você podemos ouvir a voz do Espírito Santo que traz luz, que clareia. Isso não é real, filho. Não ande assim, não vá por aí. Isso não é verdade, filho. Filho, esta é a minha verdade para você. Filho, descansa o coração, esta é a minha verdade. Só no altar do Senhor, irmãos. Entendemos a importância de estudar a Bíblia, entendemos a importância de ir para o altar do Senhor. Senhor, eu vim aqui no início desse dia, no meio deste dia, no decorrer deste dia, nesta noite, nesta madrugada, para te buscar. Sabe por quê, Senhor? Porque sem o Senhor, eu vivo num mundo irreal. Lutando, batalhando, cheio de convicções no irreal. Muita gente pode ter brigado com alguém, discutido com alguém. Pode ter perdido a alegria da amizade por coisas irreais, que nunca, nunca, nunca foram verdade. Muita gente perde a vida inteira, como aquela moça, que a vida toda se dedicou ao balé. E antes de se casar, jovem ainda, ela estava em dúvida. Caso ou sigo a carreira? E o maior coreógrafo veio na sua cidade, ia fazer uma apresentação, ia ter um concurso, um teste. E ela foi, se apresentou, e ela tinha todas as condições, ela era a melhor dançarina. E aí o coreógrafo disse para ela assim: você nunca vai poder ser uma boa bailarina porque você não tem garra. E ela olhou para ele e chorou. Foi embora, nunca mais vestiu sua sapatilha, se casou, teve filhos, não se cuidou, engordou, largou tudo. 25 anos depois, aquele mesmo coreógrafo voltava lá na sua cidade. Ela disse: eu não vou, aquele homem destruiu minha vida. E aí ela não conseguiu, ela foi. E aí a vozinha ficava dizendo: vai lá no camarim, vai ver ele, vai falar com ele, acha ruim com ele. E ela disse: eu não vou, mas foi. Ele chegou lá: por quê? Por que o quê, senhora? Por que o senhor fez isso? Fiz o quê, senhora? Há 25 anos atrás eu era a melhor dançarina desta cidade. E você me deu uma palavra que destruiu minha vida. E ele virou para ela e disse assim: você era a melhor dançarina da cidade. Mas eu precisava saber se você ia ter garra para enfrentar todos os desafios da carreira. Se você respondesse para mim: não, eu tenho garra, pronto, você estava aprovada. Mas como você disse assim, e saiu, provavelmente você não tinha garra nenhuma. Uma vida inteira, eu não sei se essa história é verdadeira, se é só uma ilustração, mas ela é correta. Uma vida inteira, porque alguém na mente decidiu dar atenção ao irreal. Quanta gente, aqui talvez, a gente tem alguém nessa noite, que a vida está parada no tempo, ou que não está parada, está agitadíssima com coisas que não era nunca para você se envolver, fazer. Você já entrou na engrenagem da sobrevivência, e você tem, e toca, e tem, e mesmo sem óleo, você tem que tocar, é a vida, vamos à vida, porque de repente, num momento, algo irreal se tornou real na estratégia do maligno. E só há uma forma, irmão. Nós íamos para o altar do Senhor. E o que aquela mulher dançarina da história, se é verdadeira ou não, não sei. O que ela chorou? Chorar diante do Senhor. Senhor, eu não posso aceitar a minha vida em momento algum susceptível ao que é irreal. Essa é a minha luta contra o diabo. Porque se eu disser que ele não vai fazer, ele não vai fazer, porque com isso eu vou apagar os dardos inflamados. E o que é o dardo, senão um pensamento, uma sugestão que ele lançou lá de fora? Você vai fracassar. Satanás, você não sabe o que eu sei do meu Deus. Isso aí vai ser o maior problema para você. Ah, diabo, você não sabe no que é que eu estou firmado, você não conhece o meu Deus como eu estou conhecendo. Ou, no mínimo, você está enganado a meu respeito. Não precisa mistificar Satanás, dar religiosidade à figura do inimigo. Basta personificar ele no irreal. Ele é aquele que inventa a mentira para a minha mente. É incoerente eu ser alguém que tem vitória contra o irreal e mentir. Por isso, o povo de Deus não mente. É incoerente eu querer vencer o maligno com o seu universo irreal, se eu uso a mentira. Mas eu tenho autoridade sobre ele, se eu sou verdadeiro. Eu queria que você fechasse seus olhos, irmãos, e nós orássemos ao Senhor nesse momento. Que você colocasse diante do Senhor sua vida, seus relacionamentos, seus pensamentos. Eu já pensei errado de muita gente. Eu já tive sentimentos de alegria e de raiva, e depois descobri que o motivo era irreal. Tanto da alegria, quanto da raiva, da frustração, da irritação. E se eu não cuidar, todos os dias, o maligno anda ao meu derredor, buscando a mim para tragar com o seu universo irreal, com a mentira. Que desafio é para nós irmos para diante do Senhor transparentes, questionarmos nossas convicções, nossas decisões, nossas atitudes, nossos pensamentos. Senhor, é provável que o que eu sinto, que eu penso, que eu estou decidindo, seja em cima do irreal. Porque o mundo jaz no maligno. Porque eu sou um pecador miserável, irreconciliável. Essa minha natureza carnal, só me livrarei dela na morte. Mas, Senhor, eu nasci de novo no meu espírito. E eu não sou apenas uma natureza carnal, eu sou um ser espiritual em comunhão com o Senhor. Tenho a natureza de Cristo sendo formada em mim. O Espírito do Senhor habita em mim, e eu venho para a tua presença para dizer: minha guerra, minha luta é contra ele, o inimigo, o irreal. Ajuda-me, abre os meus olhos, encha-me da tua verdade, da tua palavra. Não me permita tomar atitudes, decisões, sentimentos. Não me permita dar diagnósticos, bater o martelo, rotular, ter convicções, certezas em cima de algo que é irreal. Me mostra, Senhor. Me abre os olhos. E muito mais do que o Senhor me dar uma revelação, eu quero ver na tua palavra o que é a verdade. Qual é a tua verdade? Qual é a tua verdade, Senhor? Talvez você tenha uma experiência pessoal em família, de uma briga, de um desentendimento, de algo que aconteceu e que pode ser irreal. Mesmo que alguém tenha feito algo concreto contra você, de repente, tudo começou com o diabo se irandando com o irreal, porque ele só trabalha com mentira. Quanta gente carrega o peso da falta de perdão e nunca parou para pedir ao Senhor discernimento se aquilo é real. Muita gente está acreditando que não tem volta, que não tem jeito, que não tem solução, e eu posso te dizer, isso é irreal, porque a palavra do Senhor diz que não há nada, absolutamente nada, que o Senhor não possa vir e transformar em bênção. Nessa noite, se você reconhece na sua vida que tem algo que você está caminhando cercado do irreal, o medo, o temor, a incerteza, a desconfiança, a ignorância, o não saber do dia de amanhã, tudo isso está te gerando um sentimento que não precisa estar em você. Porque a palavra de Deus já trouxe a verdade: eis que estou contigo. Não temas, não te desanimes, eu estou contigo. Senhor, Leva-nos a aplicar isso hoje. Se alguém está envolvido pelo medo e consegue entender nesta noite que é o dardo do irreal, da mentira que o diabo está gerando, fique de pé e diga: Senhor, eu me levanto no nome do Senhor dos Exércitos para vencer o maligno, a mentira, o irreal. Se você tem problemas de relacionamento com alguém, porque o que você pensa parece ser, você tem convicção de que é aquilo mesmo, mas de repente é o diabo que está cirandando em meio a trevas, a inimizade, então é irreal, não precisa existir. E você pode se levantar e dizer: Senhor, eu quero mudar meus relacionamentos, eu quero pedir perdão, eu quero ser perdoado. Talvez você esteja bloqueado, bloqueada por um sentimento, um pensamento de que você é a menor pessoa de todo o universo, que muitos à sua volta estão cheios de sorte e que você não, você está vivendo uma vida. Quero te dizer que isso é irreal, porque quando ele morreu naquela cruz, ele disse a mim e a você: você é o que há de mais valor nessa terra. Então fique de pé e diga: Senhor, eu vou me levantar contra Satanás e seus ardis. Eu vou destruir o irreal na minha vida, me apropriando do que é verdade, a tua verdade para mim, Senhor. Levante a tua voz e ore. Quanta tristeza, quanta dor, quanto medo, e tudo é irreal. Os motivos são irreais, e mesmo que já tenham se tornado reais, palpáveis, visíveis, é real que o Senhor pode vir e fazer novas todas as coisas. Alguém que o Senhor trouxe nesta noite para ser fortalecido com esta palavra. Alguém que o Senhor trouxe nesta noite para alcançar a vitória agora pela fé na verdade. Se você é alguém que o Senhor está tocando assim nesta noite, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Quero pedir a alguns irmãos, intercessores, os diáconos que estejam aqui recebendo essas vidas, para orar, para impor as mãos.